Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo alvo reviva, filhos pródigos tão longe do pai, consolados que choram, libertar os cativos, preparar. É tudo que o Senhor quer para mim, quer para você.